Olimpíada de Londres, foi em 2012. A equipe americana no revezamento 4x100 foi medalha de prata. Não, senhor. Foi na pista. Mas encontraram o doping no atleta Tyson Gay. Portanto, demorou um pouquinho, praticamente 3 anos, para se tomar uma decisão. Acontece que agora essa equipe no revezamento, todos vão ter que devolver a medalha de prata, porque um dos atletas, o Tyson Gay, foi realmente confirmado o doping de esteroides. Os atletas que não tinham nada a ver com o negócio, que correram para nada, Trell Kimmons, Justin Gatlin e Ryan Bailey, têm que devolver também as suas medalhas. Com isso, Trinidad Tobago vai conseguir a sua medalha de prata e a França, que ficou aí na 4ª posição no revezamento 4x100 em Londres, vai ficar com a medalha de bronze e os Estados Unidos ficaram sem menos uma medalha. É, gente, doping tem em tudo que é lugar, até nas altas esferas, inclusive com atletas de elite, como era o Tyson Gay. Sabe onde você pode acompanhar todas as emoções da temporada 2015 dos esportes americanos? No Snap Steakhouse & Bar, um espaço especialmente dedicado aos amantes dos esportes, perfeito para acompanhar os principais eventos esportivos. A casa ainda oferece um cardápio tipicamente americano, ideal para um bate-papo com os amigos, acompanhado daquele delicioso chope gelado. Convoque os amigos e conheça o Snap Steakhouse and Bar. Acesse o site www.snapbar.com.br e curta a página do Snap Bar no Facebook. Snap Steakhouse and Bar. The game starts here.